1014. 4000, 1014 na bomba, o Chinaman 143. Meia para o táxi com 111 a bordo, 3 horas e 10, Salvador. Autorizado, 156, segue o tráfego da companhia no ponto de espera 186, confirmando 1014. Prato, 1014, segue o tráfego, o ponto de espera chama da torre, obrigado. Em Salvador, gol 1856. Muito boa tarde, aproxima-se do ponto de espera da Ronaldo Zero, vai chegar pronto. Tente após a rolagem do bug da companhia, está livre a manter 1-0, boa noite, 5-6. Bug da companhia, linha mantém, está no 0, gol 8-5-6. 6-7-2-0, aguarde fora. Guardando, o senhor poderia adiantar a subida, por gentileza? Dael Leda Bideve. Dael Leda Bideve. Decolou 46, controle 119, decimal 8, então bom, vou e botar. Controle 119, decimal 80, gol no 077, boa. Salvador, muito boa tarde, gol no 077, decolou. 077, boa tarde, submanter 360 na saída da El. 360 na da El, gol no 077. 5-6 livre, decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós. Decolagem 1-0, gol nós. Autorizado azul, chame táxi. Tá bom, se comeu. Solo, para o táxi 4-2. 06 azul, com 110 a bordo, economia para 3:30, alternando na pior. 567, vai passar 160, chame o centro em 1288, alterna 1260. 288, 260, obrigado, e uma boa tarde. Boa. Tiné 6143, continue descida para 2000, informe localizador. Acusará o localizador descendo para 2000, Tiné 6143. Centro de Salvador, gol 1856, boa. 856, submantenha 390, saída Puca, vigilância. Sente para nível 390 na Puca, gol 1856. Boa tarde, 4-2 da Mega, de volta para 1-0. 4-2-0-6, Lima, Tenga, 0-0. A Lima, Tenga, 0-0, 4-2 da Mega. O azul está livre até o ponto de espera no zero. Táxi Apache e Índia no ponto de espera 1864. Web 6720, copy. 206, livre decolagem 1-0, vento 130 graus com 09 nós. Iniciando com as coisas, vem. Deve, up em novembro é 857, seguro, a Pesulu no 6, e após conforme em rota do plano. Controle em 1198, 5433, a saída será da Euleda Videve. Autorizado então para o Galeão 340 e vai decolar então da 10 na Dael Leda e após Leda voa Bidev. Aí para interceptar o Upper Whisky 50, ou melhor, após Bidev vai ser Upper November 597 até Seguro e Upper Zulu no meio até Grosso. E o controle em 198 é o 5433, web 672A. Afirmativo, após Bidev e Upper November 857, é um pronto posicionamento. Vai chamar para o estacionamento no 08-5720. Falei BR, responde velocidade por 6143. Velocidade a critério, 61 no 43. 6143, 7 graus. 9-8, obrigado, Salvador, mas bom dia. Muito bom dia, boa tarde. 4206 azul decolado, livrou 1300, subia. Azul 4206, subi, mantenha 370 na saída da PUC. 370 na PUC, 4206. Controle. Fica a 60 milhas de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus na frequência 1201. Boa tarde, camarada Ilhéus, 1201. Boa. 1077, vai passar 170, chame o centro, 13325, alterna 1251. Vai chamar o centro 13325, alterna 251, gol no 777, boa. O Salvador podia quadrar na Caju direto pro 4206. Aguarde a coordenação 4206. Obrigado. O 4261, ali decola, pistão no zero, vento 130 graus com 09 nós. Frequência 1186 para coordenar o cruzamento. 186, mantendo litoral, 01. Estabilizou o localizador, o chame 6143. 6143, complete final ILS, torre 118-6. 18-6, obrigado. Dois, Salvador, guardião, 01. Guardião 01, reporte Itapuã. Contra Itapuã, 01. Torre 1, Salvador, muito boa tarde, né? 6143, estabilizado no localizador a 4 distância. 6143, continua a aproximação, guarde autorização de pulo. Guardando 6143. 340 via Peruísque 50, decola da 10 com a primeira curva à direita no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar a aerovia. O controle 119.8 e o transponder é o 5443. Quando estiver pronto. Tomei o Fox Lima para Siri. Está autorizado, 1000 pés via corredores Axé Caixa Preco, decola da 17, curva direita, controle 19.8, torre 18.6 e o transponder acione o 0176. Golo 273, continue descida até 3 mil pés. Agora o ajuste na 0-1-4. É 3 mil na 0-1-4, golo 273. 4. 2, boa tarde. Para cruzamento na 35, guarda-lhe. Guardião 01, autorizado cruzamento, mantém ainda o litoral, chame para cruzar a final da 28. Camarada para 28, 01. Confirma o vento pro Oxo, né? 6143, por gentileza. O vento 140 com 11, livre pouso. 140 com 11, obrigado. Quatro, dois. 206 mantendo o perfil da PUCA devido a tráfego à sua frente na mesma saída e também prosseguindo para o mesmo destino. Tente, 406. Avisou com a aeronave na curta final da 10, vai aguardar o pouso para o cruzamento da 28. Afirmativo. Afirmativo, observe aí a aeronave da Avianca pousando após ser autorizado o cruzamento da final da 28. Após efetuar, chame o controle 198, Guardião 01. Após o cruzamento 198, 01. O táxi Web 6720, estamos com 40 a bordo, 1350 Altena Guarulhos. Ciente, o Web 6720 está livre, o táxi pelo Pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6, o ajuste é 6.14. 6.14 vai prosseguir Pátio e Índia no ponto de espera de 18.6, vença 2.0. Autorizado o cruzamento do A28? Está livre, o cruzamento, o Guardião 01. Trato, 01. Mike Papalino, chamou? 14206, passa 140, chame Recife em 12685, alterna 13365. 685, 3365, obrigado. Papalino, qual o destino? Constante, cópia. Salvador, gol 1567. Reporte. Gente, praia do Forte, Beira Litoral, reporte 20 milhas afastado, Guardião 01. Passada 20 milhas, 01. Drenagem inicial 380, ok? Só um minuto, cópia. Gente, na escuta. Solo, Xené 6143, livrou nossa escuta. Oxené 6146, continue o táxi em frente, chamamento da Juliette. A chamada da Juliette, táxi em frente, Oxené 6143. Volume 02, chegada a mar e desse mantenha 3000, ajuste 1014. 3014, volume 02. Tá pronto pra cópia? Autorizado o Grupo Zulu, Vasco da Gama, decola da pista no 7 com proa norte, rua 500 pés. Controle 198, a torre 18.6, acione 0132 no transponder, o Mike Papalino. Segue então curva direita após a decolagem, linha do litoral, Mike Papalima, chama a torre 18.6 para iniciar o táxi. Solo Salvador, o voo 1601, informação Serra, autorização Galeão 360. Está livre, acionar, chama o táxi, Mike Papalima. Cara da Delta, pronto, 6720, Dói. Tá livre, ingresso e decolagem, 120 com 10, sou 6720. Livre, ingresso e decolagem, 6720. Paulo Salvador, passagem de voo 1601, autorização Galeão 360. Informação certa. 1601, 360 para o Galeão, prepare a Dael, aguarde cópia. Vai aguardar, 6-0. Lima, tá livre alinhar e decolar a partir da Papá pro sul, vento de 120 graus, 11 nós. Romeu Fox, Lima. Tá mantendo antes da Juliette, o Chinem 143. 143, táxi autorizado, via Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, 6143. Tá do gol 1273, descendo pra 2. 3065, decola no 7, curva direita, saída visual no corredor Axel, inicialmente restrito meio pés até o farol da barra, o controle 119.8, aciona 5430, Romeo Charlie X-Ray. Procedimento correto, confirme o estacionamento e o POB. 28 na foto normal, o meu Fox, né? Salvador, cordial, boa tarde, papai Romeu, Romeu Fox, né? Romeu Fox, Lima, controle Salvador, mantenha Fox, Zaza, no meu país. Corredor Axé, altímetro 1-0-1-4. 1-0-1-4, autoriza 500, comandante. Autorizado. Mantém 500, depois do meu farol da barra, meu top. Via 720, decolado ao 04, chame em 19-8. 19-8, 6720, bom trabalho. Controle Salvador, Webjet 6720, boa tarde. Webjet 6720, boa tarde, contato na dama decolagem. Suba ao nível 340 na saída da L, após lei da direct death. Sente o 6720, após lei da direto, qual a posição, senhor? Após lei da direto BDEV. Após lei da BDEV, positivo. Azul 4261, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 151-3325. Controle o 6720, poderia proar Leda, está presente, ou da El? Apresenta direto Leda. Direto Leda. Informe o Pat, confirme? Tá livre o táxi, sempre para ingresso, no centro. No zero, curva direita, subida da ELA até Leda, após Leda, BDEV, prossegue EP November 857, após conforme o plano. O controle 119.8, aciona 5453. Sente atualizado conforme, Galeão 360, corra. Decola da 1-0, corra direita. Pós da El Leda, BDEV, AP November 857, conforto. 19.8, aciona 5453, gol no 601. Atendimento correto, chame para o acionamento, gol 601. Para quanto pronto, 601. 12-9. Paparima mantenha ponto espera. November Alfa, prossiga. Manda o setor do voo, é o corredor Axé. Voo local autorizado, 1.000 pés, corredor forte até 2.0 milhas, decola da pista no 7, curva esquerda após a decolagem. O controle 119.8, aciona 0171. Ele mantém o Maico Paparima. Alex Ray, decolado 07, mantém o corredor axé restrito 1000 pés até a liberação do controle em 19.8 agora. Gente, 19.8. Ok, de imediato autorizaram a decolagem 130 com 10, o Mike Papalima. Para mandar na decolagem, sou bom. Mantenho no meu pé, então correu axé, a quarta autorização para a sessão 065. Tem check aí. 273 na escuta, baixou, travou. Bom, 273. Caso receba aí no ticket, um helicóptero aqui decolando a 17 com proa sul, não vai interferir com a sua aproximação, tem livre pouso 120 com 10, 1273. É, chegou na 273. Autorizado a estar presente direto GQE, mantendo no meu pé. Mantendo meu pé direto GQE, meu GQE. Chame o controle 119, décima 8. 198, regresso. Estabilizado. Ok, o 602, autorizado para 2000, reportará estabilizado na X-Ray. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Romeu, Mike Papa Lima, controle de Salvador, mantém condições visuais na linha do litoral. Visual, vai manter 15 pés na linha do litoral, Lima. 601 no portão 7 para pushback e acionamento. 601 no portão 7, autorizado, chama táxi. Livre posicionar, chamará para o táxi, 601. Papa Lima confirmando o pouso do caixa azul. Negativo, é baixo da grama, senhor. É. Entre Romeu, Fox Lima, frequência livre. Pro 273, o solo 10, libera a direita, solo 21, decimal 9. Direita 219, obrigado. Ainda mais escuta do controle. Três 897 autorizado, pushback sanamente, time tax. 33 decimal 2, perdão, você poderia confirmar a sequência 6720? 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 25, 133, 25, virado, bom trabalho. Camarada, cidade de leste, patate principal, 127. 273. Palmeiro, Romeu, Sobral, controle. Romeu, Romeu, Oscar Brava, atento para tráfego do Papa Romeu, Romeu Fox Lima, está agora fazendo a travessia da ilha de... da Baía de Todos os Santos, a 500 pés, prosseguindo para a Siri. Faz coordenação com o mesmo. Certo, mantém condições visuais na linha do litoral, reposta através de situação. Chama para o táxi. Tá livre o táxi, chama para o ingresso, ainda não lembrou. Entre, altímetro em Salvador, no 014, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Salvador, o gol no 567, para o pushback acionamento, cada 3. 567 autorizado, corrigindo. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback, é o número 2 no setor, a aeronave do portão 2 já foi autorizada. Poxa, mantendo a posição. 273, livre ingresso Juliette, portão 612. Livre ingresso, portão 612, agora no 273.